São várias noites que me pego a imaginar o que aconteceu, onde você está. Será que eu menti demais? Agora sim, uma lágrima cai. Cai do teu olhar, do seu olhar. Cai do teu olhar, do seu olhar. Cai do teu olhar, do seu olhar. Cai do seu olhar, do teu olhar. Não pode mentir, fingir, enganar seu coração. Se dói ainda quando escuta essa canção. Pequei, errei, magoei até perder você. Eu aprendi a te amar, me ensina a te esquecer. Nas noites em claro, é claro, sonho acordado. De novo me dá uma chance para contornar o passado. Não chore, minha vida, anjo, meu bebê. Apague o passado, seja livre pra viver. Novamente poder sonhar com um lugar junto a você. Livre, livre, livre. E não ter medo de um dia te perder. Quero um tempo, o tempo voar, corre contra a gente. Ele não para não, não para não. E eu só quero teu perdão. Mas não há nada, nada a falar. Quem de nós, qual de nós, quem foi que errou? Infelizmente acabou. Irá perceber as lágrimas que rolam, me trouxeram a você. Encosta o teu rosto no meu ombro e chora. Desculpa o que eu fiz, fraquejei, dei falha. Para, não se sinta culpada. Consegui magoar quem tanto me amava. Acabei com um sonho, uma história linda de ver. Seja muito feliz, novamente livre, livre. Mas ter você em meus braços é como poder voar. Esqueça a dor e o passado e seja livre pra amar. Livre, livre. Novamente poder sonhar com um lugar junto a você. Te perder.